sentimento na geladeira que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante, hoje um causador de choro. Pra você que tá revoltado, tá fácil de eu querer pegar, difícil eu querer pedir. Entrou no meu quarto, provou do meu beijo, desceu minha roupa, já pode sumir. Parabéns pra pessoa que fez eu virar esse tranqueiro, pois meu sentimento na geladeira que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante, hoje um causador de choro. Parabéns pra pessoa. Muito bem, tá aí o som do Gustavo Mioto, causador de choro. Eduardo Costa, tem alguém no seu lugar? Agora aqui na programação da Xodó, hein, gente? Bom, finzinho aqui do nosso programa Tarde Nossa de hoje, tá bom? Amanhã estarei de volta, atenção, encontro marcado, novo encontro marcado, às 5 da manhã, programa Paixão Sertanejo, hein? Muito sertanejão aí, os modão aí, pra você que curte muito o sertanejo. Amanhã, às 5 da manhã, aqui, sua manhã da Xodó, tá bom? No Paixão Sertanejo. Gente, ó, bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Amanhã estarei de volta. Vem aí a hora do Moção. Se cuida, hein? Tchau, tchau. Até amanhã. Atacarejo, o menor preço do Nordeste. Informa a hora certa. 3:59. É só hoje, no Atacarejo. Aveia Quaker, flocos finos, 165 gramas, 3,58. Mortadela Seara, o quilo, 20,98. Café Melita, 250 gramas, 14,50. Leite condensado Betânia, 395 gramas, 4,98. Macarrão instantâneo Nisilame, 85 gramas, 1,95. Refrigerante Refri Indaiá, 250 ml, 1,18. Absorvente sempre livre com abas, 32 unidades, 10,48. Ração para cães Amigo Adulto, 15 quilos, 78,90. Atacarejo, menor preço do Nordeste. A malandragem que se cuide. De segunda a sexta, das 17 às 19 horas, você ouve Patrulha da Xodó com Bareta. Notícias policiais com repórteres espalhados por todo o estado de Sergipe. Jogando duro com a bandidagem. Por aqui, a cana é dura. Patrulha da Xodó. Oferecimento. Esquina da Carne. O lugar perfeito para quem ama churrasco. CW Oficina Hidráulica. Especialista em direção hidráulica e elétrica. Trator Peças. Uma empresa sergipana há mais de 30 anos no mercado. J. Nunes Construções. Venha conhecer o Mirante Mais Viver. O novo empreendimento da Zona Norte. Óticas Diniz. A maior rede de óticas do Brasil. Alô, cliente Energisa. Você sabe como é formado o valor da sua conta de luz? Conta aí pra gente, Luzi. Oi, gente! Como vocês sabem, a energia tem tudo, né? Na geladeira, na TV. Ai, é maravilhoso! Mas também é importante entender a sua conta. Nela, uma parte vai pra geração e transmissão, outra pros impostos e encargos. E tem um pedacinho pra Energisa levar a eletricidade até você, que é a distribuição. Pegou? Pra saber mais, me segue nas redes sociais da Energisa. Energisa! O escritor de O Capitão Cueca e adaptado da série de livros O Homem Cão chegou aos cinemas. Eu vou dominar o mundo! Nosso super-herói canino é o único que pode deter o super-vilão felino Pepe. Gatinho, você é mesmo um malvadinho? Malvadão! Homem cão, metade homem, totalmente herói. É o herói que nós precisamos. Hoje, nos cinemas, garanta seu ingresso. Verifique a classificação indicativa. Assista no Centerplex Cinemas. Olá, meus ouvintes, eu sou sua taróloga Rejane Rios. Eu tô aqui pra convidar todos vocês, ouvintes da nossa Xodó FM, e lembrar que o nosso momento místico é toda quarta, às 15h. Você liga, participa, tira suas dúvidas. Lembrando a todos vocês, quer tirar sua dúvida? Me liga, 3245-2525, 3245-7371. Ou manda o seu Xodó Zap, que é o 99993-9605. É na quarta, às 15h, com o uso das cartas do tarô, que não mentem jamais! Você está na Rede Xodó de Comunicação, sistema integrado de rádios do estado de Sergipe. Xodó FM. rádio e no celular. Mais um campeão de audiência. Programa não recomendado para menores de 12 anos. A hora do Moção. Oferecimento Maratá, fazendo o melhor que há pra você. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. E com Pitu, futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Se beber, não dirija. Já sabe, a partir de agora não saia nem por sem uma cocada e a medida é toda, papai! Eu quero ver o estrago, participe, o programa tá só começando, o programa tá cheio de pegadinha. Participação de ouvinte, mande a sua, tem Procon pra você reclamar, tem Moção responde pra fazer qualquer pergunta, tem o alô do zap, você manda, eu mando um elogio, sob medida, sal filé, né, Catranha? Com certeza. Você manda aí, anota aí, manda agora, mande áudios, é o 85-DDD 9984-6969. É, pra você que levou o chá de camomila pra clínica e esqueceu o exame de urina na geladeira, né? Maria. O programa de hoje é pra você que não é motorista de ônibus, mas tá cheio de amigo passageiro, né, derrota? E pra começar bem o programa, botando você pra cima, vem aí o Coach Fuleiragem. Vixe Maria. Obrigado, estão aqui. Obrigado, suas derrotas, pagar ingresso, comprar o meu livro, como quebrar em 7 dias. Coach Fuleiragem, aumentando o seu mais de 7, né? Seu mais de 8, mais de 9, você quer mais de 10, aumenta também. Missão para você, eu não vim até aqui para desistir agora. Eu já desisti, foi lá no começo, olha isso. Escute, obrigado, galera. Você não é melhor nem pior. Você é altamente marromeno. Aí, né? Pense positivo, seja otimista, tenha performance, mantenha o foco, ensine o próximo a ser rico. Ou seja, vire coach e vá embora no seu Celtinha. Coach Fuleiragem, me siga lá no arroba Coach Fuleiragem no Instagram e aprenda como se tornar um fracassado. Seja humilde, deixe que o fracasso suba pra sua cabeça. Tchau, au, Moção. Quando você sai guitarra, meu coração vai pro céu. É mel, é mel. Quando você sai batida, é pura emoção. É mel no camaleão. Quando você sai guitarra, meu coração vai pro céu. É mel, é mel. Quando você sai batida, é pura emoção. É mel no camaleão. Esse som que me faz feliz, essa energia faz flutuar. Vambora, vambora lá, vambora, vambora lá. Tô ouvindo a guitarra do Bel me chamar. Vambora, vambora lá, vambora, vambora lá. Tô ouvindo a guitarra do Bel me chamar. É. Quando ouço essa guitarra, meu coração vai pro céu. É Bel, é Bel. Quando ouço essa batida, é pura emoção. É Bel no camaleão. Quando ouço essa guitarra, meu coração vai pro céu. É Bel, é Bel. Quando ouço essa batida, é pura emoção. É Bel no camaleão. Esse som que me faz feliz, essa energia faz flutuar. Vambora, vambora lá, vambora, vambora lá. Tô ouvindo a guitarra do Bel me chamar. Vambora, vambora lá, vambora, vambora lá. Tô ouvindo a guitarra do Bel me chamar. Vambora, vambora lá, vambora, vambora lá. Tô ouvindo a guitarra do Bel me chamar. Vambora, vambora lá, vambora, vambora lá. Tô ouvindo a do Bel me chamar. A melhor audiência. Sentimento de verão. Thiago Freitas. Vem. Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite só pra provocar. Para de falar de mim pros seus amigos inventando ações pra me elogiar. Para de se preocupar com meus problemas, sua vida é corrida, tem que cuidar. Para de beijar, fingir que eu adoro, que eu não vou poder me apaixonar. E se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira? Já imaginei aqui nosso apartamento e os fios crescendo. Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me viciou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Você me sorriu e a vida mudou. E a nossa história só começou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. De se preocupar com meus problemas, sua vida é corrida, tenho que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não vou poder me apaixonar. E se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira? Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo. Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente me viciou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Você me sorriu e a vida mudou. E a nossa história só começou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Total. Atenção, Luaninha, pra começar. Quem é que bate palma mais alto? É puxa-saco em comício ou é genro no enterro da sogra? Uau, deixa eu ver. Eu acho que genro no enterro da sogra bate mais palma. Muito bem, genro enterro de sogra bate mais palma. Mais outra. Quem é mais gorda? Mosca de padaria ou lombriga em bucho de gordinho? Lombriga na barriga de gordinho, porque mosca só apanha na padaria, né? Muito bem, acertou! Mas gordinho não tem barriga, tem bucho, muito bem! Tem gordinha, lombriga, mais uma! Quem bota mais força? É mulher parindo um bebê cearense? Não, a cabeça. Ou é um mecânico apertando o parafuso de uma Kombi? A mulher parindo um bebê cearense, que até essa cabeça passar, coitada. Uau! Acertou, tá jogando muito bem, atenção! O que é que se prende mais? É cadela no cio ou é peixe? peido na frente do sogro. Peido na frente do sogro. O sogro é novo, a pessoa aprende uma bufa. Última agora, valendo o prêmio. Quem é que fala mais? É papagaio em areia quente ou é pobre no sol? Pobre no sol. Quem nunca viu um bicho conversar é o tal do pobre. Ganhar uma mobilete sem motor, econômica, só não sobe ladeira. Que é um umbigo pra eu depilar? Tá descanso! Tá lascou-se! Ficou bem depilado sem umbigo, né, mãe? Até cabelo ruivo aqui, é ruivo, é Luana. Tá aí, festa como Luaninha participou, não ganhou o prêmio, mas ganhou a depilação total, né? É verdade. Ficou escritinho uma cuia. E você participa também aqui do quadro. Depilação total. Se quer saber de mim, pergunte para mim. Se for falar do que passou, conta a parte que você errou. Não pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou voar, agora quer saber aonde eu vou. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Faz barulho, Belândia! É hoje! Se a Diego gritou no gol! Obrigado pelo carinho, pela presença de cada um de vocês. Não pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou no ar, agora quer saber aonde eu vou gozar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Boa noite, Uberlândia! Faz barulho aí, Uberlândia, que eu quero ouvir! Que coisa linda, galera! Obrigado! A música que você ama! Xodó FM! Muito mais você! Salve, minha família! Alô, Salvador! E a Cidade Baixa tá na casa! É verão, meu bem, acordei feliz também. Tudo com você é bom, a cor, a luz, o som. Não há distância nem tempo pra afastar você de mim. Me guarde em seu pensamento, que eu também tô muito afim. Me trouxe pra sua praia, então por favor não me afogue. Não me provoque, se não for pra valer. Feridas abertas até carinho machucar. A cura pode ser e você. Aí? Corre que cola no seu corre. Amar é bom, deixa fluir. Não um passinho de cada vez, gostar de quem lhe faz sorrir. O amor é desse jeito, chega assim sem avisar. Passarinho sem endereço, se arrumando pra pousar. É verão, meu bem, acordei feliz também. Tudo com você é bom. A cor, a luz, o som. Não há distância nem tempo pra afastar você de mim. Me leve em seu pensamento, que eu também tô muito afim. Me trouxe pra sua praia, então por favor não me afogue. Não me provoque, se não for pra valer. Tem feridas abertas até carinho machucar. Joga essa mão em cima, balance, balance. Olha que cola no seu corpo. Amor é bom deixar fluir. É um passinho de cada vez, gostar de quem lhe faz sorrir. O amor é desse jeito, chega assim sem avisar. Passarinho sem endereço, se arrumando pra pousar. Você quer, eu quero em dobro. Aí sim que é gostoso. A gente merece um amor carinhoso. Infinitas abertas até carinho machucar. A cura. Joga tudo em cima, Salvador! Joga! Cola em que cola no seu corre. Amar é bom deixar fluir. É um passinho de cada vez. Gostar de quem lhe faz sorrir. O amor é desse jeito. Chega assim sem avisar. Passarinho sem endereço, se arrumando pra pousar. Cola em que cola no seu corre. Amar é bom deixar fluir. É um passinho de cada vez. Gostar de quem lhe faz sorrir. O amor é desse jeito. Chega assim sem avisar. Passarinho sem endereço, se arrumando pra pousar. Vou dar agora pra Velma, a famosa minhocão. Ai, Maria. Você não pega. Será, hein? Homem. Alô? Alô, Velma? Sim. E aí, quem tá falando? Velma, eu sou doutor, cirurgião plástico e professor Alcebiades, e a gente é especialista em peles. E eu queria saber como é que tá a pele da senhora. Tem muita pele galinha, muita prega no rosto, então muitas rugas? Nem tanto eu tenho ruga. Tem poucas, é? É nem pouco, nem tanta. Eu não tenho ainda ruga de jeito nenhum, meu filho. Ah, uma coisa boa. A gente tá com um tratamento revolucionário, dona Velma, em que a pessoa, pra acabar com essas rugas, ela esquenta de manhã cedo, quando acordar, o ferro elétrico. Sim. E ela passa devagarinho na pele em redor dos olhos. Ah, mas vou queimar meu rosto. Oi? Eu vou queimar meu rosto. Não, mas não pode deixar o ferro muito quente, não. É só morno. Ah, Bimaria, isso não pode não, meu filho. Não pode fazer isso não, senão é pior. Mas eu tô notando que a senhora não quer fazer, né? Você me desculpa, meu amor, porque eu não consigo tomar a sério esse tipo de pesquisa. Mas a senhora não é dona Velma, né? Sim. Ah, ia dar bem certo fazer com a senhora, que é um bicho bruto, né? Que a senhora não é minhocão? Não, essa não. Minhocão? Sim, não é tu? Você é um cabra safado, sem vergonha. Minhocão? Pegou a ave. Será, hein? Diz quem é tu e vem pra aqui, parede, e diz quem é tu. Ô, senhora, desculpe, cadê minhocão, hein? Minhocão tá no seu c... Tua voz dava certo pra ser atendente de motel. Raba, fila de ra... Ei, mas minhocão é muito branca, né? Vai tomar banho, fila da p... Sou minhocão? Viu? Pensei que era uma mulher. Se dá calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar? Só um apito pra completar. Ai que cobre pro remix, pra não ficar massa. Ai que calor, desce uma tua garrafa. Mas se eu te pego, não sou barata. Desce mais um aqui, eu vou levar pra casa. Ai que cobre pro remix, pra não ficar massa. Eba, com moderação. Dentro da sua casa, cabe tanta história. Tem neto correndo pra lá e pra cá. Tem almoço de domingo com a família toda. Ah, e claro, tem produto Maratá em cada receita que passa de geração pra geração. Afinal, nós também fazemos parte da sua família. Maratá, fazendo o melhor que há para você. Sua casa fica mais viva quando a parede ganha cor. Pinta paz, pinta alegria. Com Hidrotintas pinta mais amor. Qualidade que inspira. Pintar Hidrotintas pinta mais cor, pinta mais alegria. Qualidade que inspira. Pintar Hidrotintas é tradição que moderniza sua vida. Hidrotintas, mais qualidade, mais tecnologia. Com o certificado Abrafat ISO 9001. O melhor site da fuleiragem. Acesse agora moção.com.br e deixe seu dia mais alegre e divertido. O quê? As notícias mais fuleiras do mundo. Acesse as nossas redes sociais, nosso premiado podcast com todos os programas da temporada e as melhores pegadinhas do rádio. Mano, da sua mãe. Acesse moção.com.br e fique em contato com Moção. O rei da fuleiragem. Procon do Moção. Reclamação, eu resolvo sua bronca na hora. Vamos ver, mande aqui no 85-DDD 9984-6969. Chama no Procon. Aqui é a Soraya de Belém do Pará, me ajuda. Meu esposo só quer saber de viajar, Moção, não parar mais em casa. Me dá uma opinião, o que é que eu devo fazer? Sua príncipe, pra salvar teu casamento, arruma um emprego de pilota da NASA. Aí, tu coloca teu marido no foguete, viaja com esse homem pra lua, você vai fazer o bichinho, vai estrela, pensa. E o melhor é que se você ficar com raiva dele lá em cima e dar uma facada nele lá no espaço, vai ser um crime sem gravidade, né? Me ajuda aí, Moção. Meu filho de 3 anos ronca mais que um trator velho. Eu não consigo dormir durante a noite, Moção. Tô com insônia. O que que eu faço, Moção? Potência, criança, quando fica com vontade das coisas, acaba sonhando. Mas isso aí não é um trator, não. O pobre tá com vontade de tomar caldo de cana. Esse barulhozinho que ele faz é o motor do moedor. Dê um copo de caldo a ele e se o ronco continuar, o bichinho tá só com lombriga mesmo. Só entrando, só entrando, só entrando, só entrando. No Só Entrando de hoje, mais uma disputa entre os alunos do colégio Abelhinha que vão soletrar a palavra subterrâneo. Z-U. É com S. O pessoal tá ficando é doido. Z-U-B-I-T-E-I-R-A-N-O. Subterrâneo. Gente, figa. Subterrâneo. S-U-B-I-T-E-R-A-N-I-O. Subterrâneo. Acertou? Uniterrâneo. Uniterrâneo é? Sua. Eu, o, nem, ni, nem, ni, erra, ra, ne, ne, o. R-O. Eu, o, nem, ni, nem, ni, erra, ra, ne, o. Uniterrâneo. É um crânio esse cara. É. É um crânio. A carroça pro jumento desse puxar um burro desse. Só entrando. Só entrando. Moção Notícias. Moção Notícias, informação de qualidade para você. Chegando. Oh, Estudos da USP revelam os principais motivos de infarto em homens. Os principais motivos de infarto nos homens são três. Três? É má alimentação, sedentarismo. Eita. E a frase, precisamos conversar. Mais uma catranha. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem 3 mulheres para cada homem. Ah, Maria, pois então estão com 2 minhas, tá faltando. Agora, já a farmácia tem uma pra cada corno, né não? Cara? Tchau, uau, uau, uau, almoção. Juliette, eu vou aí, tá? Quero ver até onde você vai chegar com essa marra. Tá com saudade do beijo, do cheiro e da minha pegada. Sei que tu gosta, tá na tua cara, tu não me engana, tu nem disfarça. Eu sei que tu gosta, tá na tua cara. Se você não vem aqui, eu vou aí. Pertinho da tua boca, fica quase sem roupa, fazer você pedir. Eu vou aí, testar teu sentimento, fazer os movimentos, sei que tu tá querendo. Eu vou aí, pertinho da tua boca, fica quase sem roupa, fazer você pedir. Você vai chegar com essa marra. Tá com saudade do cheiro, do beijo e da minha pegada. Sei que tu gosta, tá na tua cara. Tu não me engana, tu não disfarça. Eu sei que tu gosta, tá na tua cara. Se você não vem aqui, eu vou aí. Pertinho da tua boca, fica quase sem roupa. Fazer você pedir, eu vou aí. Testar teu sentimento. Você sabe que a gente não dá certo. É melhor ir embora. Não me deixe. O que será de mim no mundo sem você? O quanto vou chorar, o quanto vou sofrer. Vamos conversar, não posso te perder. Ninguém é de ninguém, aprende nessa vida. Quem vive de ilusão é mágico. Eu e você. Faz tempo que tá tudo acabado. Dá uma chance ao amor, vai por mim. Tava tentando, mas não consegui. A pior coisa é quando se acaba o amor. E o casal com medo da dor quer insistir. Isso é só uma fase ruim. Não acabe com a gente assim. Meu amor, não me deixe. Meu amor, não me deixe. Isso é só uma fase ruim. Não acabe com a gente assim. Meu amor, não me deixe. Meu amor, não me deixe. Não me deixe. Se é pra falar de amor, vem com carta de tarô. gente. Isso é só uma fase ruim. Não acabe com a gente assim. Meu amor, não me deixe. Meu amor, não me deixe. Isso é só uma fase ruim. Não acabe com a gente assim. Meu amor, não me deixe. Meu amor, cartas de tarô. Picadinha do Moção. Calma, calma. Ei, minhas potências, agora eu tenho um recado importante pra toda a nação pituzeira. Oi, você sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cardápio da resenha? É, na loja online da Pitu, você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Pensa! Olha, são vários itens disponíveis, como kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, boné e muito mais. Então, não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. É a Pitu levando a resenha pra sua casa. Chama, chama na Pitu, papai. Olha aqui agora mais uma vez. Ela é humilde. Ela é conhecida como Rosqueta. Eu te digo, parça. Bem pertinho. Alô? Alô, quem fala? Quem é que tá falando? Eu queria falar com Dona Leonilde. É ela mesmo. Dona Leonilde, a gente é aqui do transporte coletivo e a gente está dando um pedido da senhora que queria que o ônibus passasse na sua porta. A gente está querendo confirmar o endereço para aí mandar derrubar as paredes, entendeu? Não, não sou eu não. Oi? Alguma coisa aí diferente, alguém que usou meu nome. Mas eu mesmo nunca fiz isso, não. Pois tá aqui dizendo que a senhora é afim do motorista e quer que ele passe na sua porta. Tá aqui assinado Rosqueta, que não é seu nome, né? Aí toma banho, eu não vou ocupar meu tempo. Mulher, o pé das bestas. Não me pegou a Rosqueta. É Nicoraiano. Arrombado, tem uma arromba, tem um Zerruela, rapaz. Tem um Zerruela, Zerruela. Tu sabe que Rosqueta é afim de mim? Tem um Zerruela, Zerruela. É, mas tu não vem dizer se é aqui em casa, né? Como dá o endereço? Eu dou? Fala da p*** pra tu ver, não dá o endereço. Pergunta a Rosqueta que ela sabe. Lá, cachorro. Eu digo? Isso aí é uma cachorrada, viu? A alma já tomou conta da p*** na hora dessa. Aí, mãe. Mamãe, se o cão tá traçando sua alma, hein? A hora do Moção. Terminamos ontem, eu não te conto. Tá revogado, eu não tô pronto. A vizinha boa me mandou mensagem. E se eu apanhar, vai ser sacanagem. O X falou bem mais alto que eu. Eu achando que ela tá triste em mim. Em casa chorar. Eu fazia pesada, pensando em considerar. Eu fui comprar um Tadala de 20. Quando vi minha ex comprando a pílula do dia seguinte. Aí doeu. Ela foi mais rápida que eu. Eu fui comprar um Tadala de 20. Quando a gente tá indo, elas já estão voltando. Ah, você vai sair agora? Fica aí. Não. Olha a pedra, pai. A mais besta, boa. O instinto falou bem mais alto que eu. Não posso falhar. Eu achando que ela tá triste em mim. Em casa chora. Você não tá mais com cinta pesada. Pensando em considerar. Eu fui comprar um Tadala de mim. Quando vi

Agora com moderação. Sua casa fica mais viva quando a parede ganha cor. Pinta paz, pinta alegria. Com Hidrotintas pinta mais amor. Qualidade que inspira. Pintar com Hidrotintas pinta mais cor, pinta mais alegria. Qualidade que inspira. Pintar com Hidrotintas é tradição que moderniza sua vida. Hidrotintas, mais qualidade, mais tecnologia. Com o certificado Abrafat ISO 9001. Agora a fuleiragem também na palma da sua mão. Baixe agora no seu smartphone o aplicativo do Moção e deixe seu dia mais alegre e divertido. Acesse as nossas redes sociais, nosso premiado podcast com todos os programas da temporada, além de ouvir a Moção FM e as melhores pegadinhas do rádio. Tendo tua boca, filho da... Disponível no Google Play e Apple Store. Baixe agora e fique em contato com Moção. Vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é Hidrotintas. É, Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e selo Abrafat. Por isso, quando chegar numa loja, peça Hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromeno. Oh, respeita a polícia, se oriente, pinte com Hidrotintas e se surpreenda. Vá por mim. Eu falei Hidrotintas, quem tem tinta até no nome é outro nível, não é não? Hidrotintas é parede bem pintada, por isso chama, chama na Hidrotintas, papai! É rochedo, é rochedo, eu quero ver se pega antes, vai! Exatamente! Procura! Alô? Alô, Giovana? Sim, é. Giovana, que é da clínica, você ligou pra cá querendo tomar um produto pra ver se seu intestino funcionava. Eu liguei pra vocês. Sim, você tava vários dias ressecado, sem conseguir evacuar. Não, você tá louco. A gente queria estar enviando alguns produtos pra você ir testando, Giovana, pra ver se conseguir acabar com essa prisão de ventre. Acho que você ligou errado. Mas você não tá há vários dias sem conseguir abrir o intestino? Não. Você não deixou até nosso banheiro aqui com ar-condicionado de música reservado pra ver se você conseguia obrar? Eu não deixei porra nenhuma, mentiroso safado. A gente tem um supositório aqui muito bom de mamão com ameixa e caroço e tudo. Não, pois você mesmo usa e experimente. Eu vou ligar pro motoqueiro e deixar na sua casa. Vai ligar pra... Pariu, vai. Meu supositório de mamão tem que usar ainda hoje, porque ele já tá apodrecendo. Vá, que pariu, seu gay safado. Essa raiva toda é porque tu não obra, é ressecada, né? Eu vou pegar seu número e vou amanhã pra delegacia, viu? Pode você tá no inferno, seu fresco safado. Que isso, Fez Seca. Vá, que pariu, seu gay safado. No Brasil é só Moção. Se te querer fosse crime, eu era condenado. Se te amar fosse droga, eu era viciado. Cavaleiros, meu amigo. Cavaleiros do forró. Assim, o que seria de mim sem você na minha vida? Seria barco sem mar, palhaço sem alegria. Se trouxer com o que faltava nos meus dias cinzas, se o beijo trouxe a paz que eu tanto queria. Minha mão gela, boca seca, só de pensar que eu vou te ver.

não mereço outra chance. Chama, chama! Ei, vou falar pra vocês agora do melhor que há, Maratá! Em todos os momentos do seu dia, pra toda a sua família, pra qualquer ocasião, a Maratá traz o melhor que há pra você! E sabe aquele prato que todo mundo ama? A preferência absoluta de toda a família? Sim, o cuscuz! Com o flocão Maratá, você faz aquele cuscuz ficar ainda mais gostoso. Rico em ferro e vitaminas, o flocão Maratá ainda mantém o sabor característico do milho. No café, no jantar, a qualquer hora do dia, cuscuz é com flocão Maratá. Para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que é. Chama! Eu vou também agora pra Cleudes. Cleudes. É a mulher. A mulher? É, vou dizer que ela ligou pra mim, sabe? Oi? Vamos, Antônio Carniça. Toninho. Toninho. Toninho. Tu libera o Tom, hein, Carniça? Alô? Opa, Cleudes, tudo bom? Tudo bom. Ei, Cleudes, era o que você pediu pra eu ligar? Quem que tá falando? Não, Toninho. De onde é esse Antônio? Eu acabei de chegar da cesárea de minha cachorra, aí disseram esse recado pra mim. Quem foi esse mentiroso? Que eu não pedi pra ninguém ligar pra mim. Pois disseram, aí Cleide ligou, disse pra falar urgente que ela quer falar com o Antônio. Quem é esse Antônio? Que eu não tô sabendo onde peste é. Mas por que a senhora tá nervosa, hein, Cleide? Não, porque eu não tô ali, eu não mandei ninguém ligar pra mim, pra minha casa. E nem eu mandei ninguém vir na minha casa, nem nada. Dona Cleide, não enrole não. Tenha coragem, me fala o que é que tá acontecendo. Eu não sei de onde peste é esse Antônio. Sou eu. Como é que eu mandei ninguém ligar pra minha casa? Pra ninguém vir pra minha casa, pra ninguém dizer? Cleide, puxa na memória, eu sou pai de Bastião. E de onde peste é esse Bastião? Aquele que você sentou no colo atrás de um caminhão. Ah, pois, o Bastião é aquele que é pai, que é a p*** que te pariu quando que te amassou. Não rimou, não. Damião. Será, hein? Homem. Mamãe, tu conhece o Zeca? Conheço, não. Zeca? Alô? Não é da residência de Cleudes? É, e o que você quer com ela? Passar o dedo na sua roela. Me respeita, acaba sem vergonha. Ei, fala embora. Olha, você tem que ligar, que aqui não tem parede, eu vou ter desaforo, não. Desaforo, não? É você embuchado, ou não? Olha, eu já falei que não quer mais ligação aqui, não. Ei, você não liga mais pra mim, não, viu? Ah, tipo inferno, diga, me respeita, filho de uma égua. Filho de uma égua? É tu medindo minha fimose com a régua. Não liga mais régua pra cá, não, que eu vou dar denúncia, eu sei. Ô, vai, romântica. Pois é, é um bê, é um osso! Acabou-se! E a gente tem Zé! Xodó, a sua rádio, informa a hora certa! 4h59. Em Aracaju, a melhor opção para o seu carro. CW Oficina Hidráulica, especialista em direção hidráulica e elétrica. Contamos também com balanceamento, alinhamento e cambagem. Seu carro novo de novo. Faça-nos uma visita, ligue e peça um orçamento pelo telefone 79-3214-5546 e celular 79-99685-8950. CW Oficina Hidráulica, a melhor. Alô, amigos de Aracaju, amigos ouvintes da Rádio Xodó FM, aqui fala José Augusto. Quero convidar a todos vocês para comemorar comigo 50 anos de carreira no dia 5 de abril no Sales Multieventos, com minha turnê Histórias em Canções. Aguardo você. Todo o romantismo de José Augusto, celebrando 50 anos de carreira. 5 de abril no Sales Multieventos. Vendas, guichê web e lojas torcidas, nos shoppings Jardins e Rio Mar. Realização Iris Produções. Atenção Aracaju, você quer óculos novos sem pesar no bolso? Descomplica! Na Ótica Diniz, você leva óculos completos e paga em até 10 vezes sem juros, com parcelas a partir de R$29,90. Isso mesmo, óculos de qualidade, preço que cabe no seu bolso e sem complicação. Corra para uma das lojas Óticas Diniz em Aracaju, Centro, São José e Siqueira Campos, ou compre pelo Diniz App. Mas atenção, a promoção é por tempo limitado, só até 28 de fevereiro. Não perca! Óticas Diniz, vê bem, muda tudo! Perto de tudo e longe do aluguel, um lugar perfeito pra viver. Vem, venha conhecer Flor de Lótus, mais viver. Uma nova vida, uma nova morada, esperando por você. Flor de Lótus Mais Viver. Mais informações, manda um zap para 799-9649-7709. Construção e Incorporação, J. Nunes. A Esquina da Carne é o lugar perfeito para quem ama churrasco e quer a melhor qualidade de carne no seu dia a dia. Grande variedade em cortes de carne selecionadas com qualidade e preço justo para você fazer o melhor churrasco da sua vida. Disque entrega 799-9959-2625. Esquina da Carne, Avenida Melício Machado, 126, no bairro Aeroporto, e na Avenida Hermes Fontes, 1874, no bairro Luzia. O super mês da mulher chegou com tudo no Sebrae. Ao longo de março, vamos celebrar o empreendedorismo feminino com palestras e diversos eventos por todo o estado. Dia 29, Aracaju recebe Nath Finanças e Astrid Fontenelle para palestras pra lá de inspiradoras. Saiba mais e garanta seu ingresso em sebrae.com.br/Sergipe. Super mês da mulher Sebrae, para mulheres transformadoras. Alô, alô, homem do campo! Está precisando de peças para o seu trator? Procure o grupo Trator Peças. Temos peças para o seu trator agrícola, retroescavadeiras, além de toda a linha de pneus agrícolas. E para você que vai colher ou fazer silagem, temos as peças necessárias para você fazer a sua revisão e também toda a linha de implementos agrícolas como colheitadeiras, embutidoras, bazucas, reboques e muito mais. Grupo Trator Peças, uma empresa sergipana há mais de 30 anos no mercado. Lojas em Aracaju, Glória, Carira e Umbaúba. Você está na Rede Xodó de Comunicação, sistema integrado de rádios do estado de Sergipe. Xodó FM. Meia tonelada de maconha, apressadinha, bonitinha, verdinha, baúzinha. Foi preso por furtar de rádio padrão, recebeu uma denúncia, ó. Chegaram junto aí no posto, na BR-101. Raio imortal, instinto animal. Não dá pra brincar com os leões da capital, não. Raio imortal, instinto animal. Não dá pra brincar com os leões da capital. Na polícia militar, de um patrulha sergipana. Guardado por Deus, tá subindo a nossa chama. A tropa é treinada e não gela. E se tentar a sorte, o assalto espera. Já é. Raio imortal, instinto animal. Não dá pra brincar com os leões da capital. Raio imortal, instinto animal. Não dá pra brincar com os leões da capital. 55 anos de história pra respeitar. Pagou de louco no confronto, deu margem pro azar. Se quer trocar, nós tem, e tem bem mais de 100. O primeiro é um aviso já, o segundo nem. Fogo em nossa direção, não gera omissão. Coloca o treino em prática, contra injusta agressão. Quem deve sempre teme, quando tromba a PM. De Duster a Maroc, e abordagem é padrão. É o raio, é o terror, atrasalado de ladrão. Na grande Aracaju, Nossa Senhora do Socorro. A tolerância zero é os mais, não os zorro. Patrulheiro sergipano, nunca abandono o posto. Polícia militar, de um patrulha sergipana. Guardado por Deus, tá subindo a nossa chama. A tropa é treinada e não gela. E se tentar a sorte, o azar.

que mostra a realidade. É o jeito Bareta, né? O Patrulha da Xodó que já está no ar. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tivemos aí o iniciozinho aí com um pouco de atraso por conta dos problemas técnicos, né? Mas o importante é que o Caveirão da Notícia já está no ar até às 7 horas da noite. Vamos dar uma boa tarde aos nossos companheiros de trabalho. Meu amigo Louquinha, hoje é sexta-feira, ele tá aqui todo serelepe. O quê? Não acredito. É, tá que nem o raio da Celebrina. É, já sobe a escada. A escada, já vai eu com escada. A escada se tremendo, pô. Pois é, sextou. É, hoje você vai o quê? E como é que você descansa, Luquinhas? Em cima de quê, Luquinhas? Deitado, né? Em cima de alguma coisa ele deita, né? Esse aqui é o perigo. Meu amigo, no sofá, olha, tá vendo? Ele tá no sofá mesmo, que a situação dele só sobrou o sofá, viu? Meu amigo Laerte, o homem da sonoplastia. Muito boa tarde, Barita Fina, toda a equipe do Patrulha. Vamos trabalhar. Final de semana, né, Baritinho? Sextou. E você, Laerte, já tem programação para o FDS? Não, tranquilo, em casa. Tranquilo. Amanhã tem programa às 5 da matina. Isso, já amanhece o dia. Já amanhece o dia. Jogando duro aqui na madrugada, né? É isso aí. Então é o Patrulha da Xodó, na sua rede Xodó de comunicação, a rádio do seu coração. Vamos embora com este Caveirão da Notícia que já está no ar, trazendo os principais destaques aí da área policial. Vamos lá. Notícias policiais. Olha só, Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra um elemento condenado por roubo. Em Nossa Senhora do Socorro, daqui a pouco nós vamos trazer esta informação. Getan, numa ação rápida, tira de circulação dois elementos envolvidos aí com assalto a ônibus. É brincadeira, daqui a pouco você vai acompanhar essa ação. Olha, o DHPP elucida tentativa de homicídio e prende suspeito na sede de São Cristóvão. O batalhão de choque, meu amigo, prende dois elementos suspeitos de tráfico de drogas em Nossa Senhora do Socorro. Portanto, essas e outras ocorrências a partir de agora. Aumente o seu papagaio falador, esse radinho tocador. Porque a marca da informação policial, Patrulha da Xodó, do litoral ao sertão, já está no ar, viu, Cabavé? A partir de agora, a malandragem que se cuide. Está entrando no ar para toda a rede Xodó de comunicação. Patrulha da Xodó. Credibilidade, confiança, notícias policiais e a defesa do cidadão. Patrulha da Xodó. Aqui a cana é dura. Patrulha da Xodó. Barita Filho. É isso aí, vamos embora, porque a sirene no interior do estado já tá na maior altura, meu amigo. É o Patrulha que já está no ar. E o povo acompanha o nosso trabalho, participa, interage conosco através do nosso YouTube, que é o nosso sistema RTV, ou através do Zap do Patrulha, que é o 99993-9605. É rápido e fácil. 99993-9605. Meu amigo Laerte já tá aqui, ó, nas carrapetas, aguardando a sua informação e a sua participação, para que a gente possa divulgar aqui no Patrulha, tá bom? Olha, vamos acionar ele, meu amigo Kleber Braga, direto de Propriá, não, Nossa Senhora da Glória, pela 98.9, e claro, com as imagens dele, meu amigo Cléo Marcos Lima, é o balanço do IML das últimas 24 horas. Espaço aberto para você, Kleber Braga. Balanço do IML. Olá, Bareta. Boa tarde. Boa tarde, Baretinha. Boa tarde, você, acompanhando as informações aqui do Patrulha da Xodó. A nossa reportagem está chegando, levando até vocês todas as informações do IML aqui do estado de Sergipe. Os corpos que foram recolhidos nas últimas 24 horas. Foram três corpos, Bareta. Uma morte por acidente de trânsito, uma morte a esclarecer e uma morte por queda da própria altura. Vamos agora a essas informações. Josuel de Almeida Nunes, 42 anos de idade, morte por acidente de trânsito. o corpo proveniente da cidade de Ribeirópolis. Adelmo Cardoso de Melo, 68 anos de idade. Morte a esclarecer, o corpo proveniente da capital sergipana, Aracaju. E Creuza Mendes de Jesus, 43 anos de idade. Morte por queda da própria altura, o corpo proveniente da cidade de Malhador. Com imagens, como sempre, de Cleo Marcos Lima. Kleber Braga, para o Patrulha da Xodó. É isso aí, meu amigo Kleber Braga e o locutor vaqueiro, meu amigo Cleo Marcos Lima, trazendo aí as últimas informações do Instituto Médico Legal para você que acompanha o nosso jornalismo policial. É, na verdade, aí, 3 corpos, né, que foram registrados aí nas últimas 24 horas. A violência tanto na capital quanto no interior. Mais um registro, né, de acidente de trânsito. Esse fato que chamou bastante a atenção. Esse senhor, já numa idade de 42 anos, acabou vindo ali se chocar contra um veículo na cidade de Ribeirópolis, né? A violência no trânsito. Infelizmente, falta também políticas voltadas, né, a orientações no trânsito, campanhas mais efetivas que possam alertar e, de uma certa forma, também trazer ali um choque repentino à nossa população. Afinal de contas, a gente tem percebido a imprudência, a imperícia, aquela falta de habilidade nas nossas rodovias, mas, acima de tudo, as vidas que são ceifadas e de forma muito, em alguns momentos, até banais, né? Por falta de experiência e de habilidade nas nossas estradas. Quando não, das irresponsabilidades desses irresponsáveis que acabam se envolvendo por conta também da falta de habilidade ou porque é irresponsável mesmo. É um criminoso que precisa ser punido no rigor da lei. Se existir uma lei mais rígida no trânsito, para que possa punir, porque tudo é culposo, quando não há intenção de matar, quando não há intenção de matar, quando não há intenção de matar, é sempre assim, e matando, quando não há intenção de matar, tem um caso no sertão que já é o terceiro, e não teve a intenção de matar, a mesma pessoa, o mesmo elemento já tirou a vida de, já destruiu mais de 2 famílias, e não há intenção de matar, não há intenção de matar, é sempre o mesmo álibi. Então, enquanto não existir leis mais rígidas, é disso para pior. É o que a gente tem percebido hoje no nosso trânsito, no nosso estado e além fronteiras. Olha, 17 horas e 17 minutos, nós vamos abrir com imagens de um assalto, na verdade, uma tentativa de assalto que aconteceu aqui em um shopping, né, nas proximidades do shopping aqui na capital. Elementos, segundo informações a priori, fita dada, aguardavam quando uma senhora saía de um outro veículo portando ali uma sacola, provavelmente algo que era de interesse desses elementos, e eles abordam essa jovem, essa senhora, na verdade, e quando não, seguranças ali do shopping percebem aquela ação criminosa. Existia ali um policial, isso são as primeiras informações, que acabou atirando contra esses elementos. E eles saíram ali recuperando esse bem. E nós vamos trazer as imagens agora para você que está acompanhando. Sobe o som aí, meu amigo Laerte. Olha aí. Roubou essa mulher aí, hein? A bolsa dela. Tá, não? Tava... Já tinha no carro esperando, hein? Ele vai fazer o retorno por lá, pra pegar o cara de carro, é. Aconteceu um roubo, purguinho, agora, aí. Agora, olha. Olha os tiros aí, ó. Cuidado aí pra intimidar esse elemento, tá parado, ó. Aí. Roubou aqui no shopping. Você vê que alguns dos trabalhadores ali conseguiram visualizar o elemento que corre para as pedras ali, ó. Isso agora, viu? Agora, tarde. Antes, pouco tempo antes de começarmos aqui o programa. Olha aí as imagens para você que tá aí sintonizado pelo YouTube. A violência, né? Segundo informações, provavelmente a fita dada, né? Perceberam quando essa senhora saía do veículo, ia em direção ao shopping. E aí eles abordam, um outro carro já aguardava esse elemento, esse terceiro elemento. Olha a senhora ali, aquela mulher ali, ó, que segue junto com segurança do shopping para a parte interna. Tá vendo, ó? E ela conseguiram ali recuperar a bolsa, entregou a ela e ela segue acompanhada ali pela segurança do shopping. Isso agora, viu? No início da tarde. Então tudo indica que teria sido uma informação, né, que foi dada a esses elementos e perceberam ali o momento que ela deixa o veículo e seguia para o shopping. Eles a rendem e depois esse outro... A segurança percebe a ação criminosa, um outro policial apaisando meteu bala, o elemento conseguiu fugir largando ali a bolsa, ele recupera a bolsa dessa senhora. Isso tudo aconteceu em questões ali de minutos, segundos, ali próximo a um shopping aqui na capital. É a violência, tanto na capital, no interior do estado, essa ocorrência que aconteceu agora à tarde, ali próximo ali ao shopping, se não me engano é o Shopping Jardim, né? Tá vendo ali pra você que tá acompanhando a nossa programação aqui, Patrulha da Xodó. O elemento corre, é no Rio Mar, né? Perdão, ali próximo ao Rio Mar, o da Coroa do Meio, né? Isso, tanto tem um mangue ali, né, Luquinhas? Perdão, eu vi ali a área de mangue, próximo tem uma escola ali. E ali os elementos conseguiram, o elemento conseguiu pinotar, sentido ali as pedras pra tentar despistar aquele policial ou a segurança que tava ali no intuito de capturá-lo. 17 horas e 21 minutos, essa é a realidade que vive não só os aracajuanos, mas também de forma geral nosso país. Esses bandidos nas ruas, cometendo os crimes, elementos reincidentes, a maioria deles envolvidos aí com crimes, mas que continuam soltos nas ruas para torná-los a praticar novamente. Essa é a realidade. Se a turma pega, segura, grampeia, ia levar pra delegacia e 99,9% é um elemento já com passagem pela polícia. Um elemento que infelizmente foi beneficiado pelas leis penais que nós temos hoje. As brechas e as audiências de custódia, ou quando não cumpre ali um nada da pena, responsabilizado ali pelo crime que cometeu e é colocado nas ruas. Então na mente dele é a profissão que ele escolheu, né? É bandido, é um criminoso e que continua, né, nessa mesma linha de pensamento, sem negócio de regeneração, sem negócio de ressocialização. O negócio dele é ganhar o dinheiro fácil, é se envolver aí no mundo do crime. Olha, 17 horas e 22 minutos, daqui a pouco nós vamos também mostrar uma ação dos Cavaleiros de Aço, Getan, nas ruas, agiram rápido, via CIOSP, conseguindo aí prender esses dois elementos envolvidos aí em diversos arrastões no transporte municipal. Então daqui a pouco nós vamos colocar as imagens desse trabalho do Getan para que a população possa acompanhar de fato essa realidade dia a dia para combater esses bandidos nas ruas. Então daqui a pouco você acompanha aqui no Patrulha da Xodó. Aumente o seu papagaio falador. Está no ar, Patrulha da Xodó. Essa é a realidade, viu, louquinha? Viu, Laércio? É, a pessoa tá ali no seu dia a dia, provavelmente devia estar levando algo ali naquela bolsa que interessava a eles, provavelmente alguma quantia em dinheiro, algo que podia ter acessado ao banco, ao shopping para fazer o depósito, e ele já, o quê? Já soubesse que ela estaria naquele movimento ali, naquele horário. A fita dada, né? No popular, fita dada. Então essa é a realidade, principalmente para comerciantes. Pessoas têm que ter muito cuidado. Aquelas pessoas que ficam responsáveis aí pelo dinheiro, pela movimentação. Seja no estabelecimento comercial que trabalha, seja da sua vida particular. Precisa ter muito cuidado para que não possa levantar suspeita, porque os bandidos estão em todos os cantos. E até mesmo acompanhando a movimentação nas partes internas dos bancos. O que é que acontece? Muitos acessam os bancos, ficam ali observando a movimentação, se a pessoa chega com algum tipo de bolsa e sai com um volume, se aquela pessoa chegou, né? Existia, antigamente tem aquelas bolsas, né, que identificava que eram bolsas para fazerem depósito, né? Hoje as pessoas acabam, né, até camuflando, escondendo, porque quem vê cara não vê coração, meu amigo. Às vezes você tá ali e tem alguém lhe observando, seja na saída, na chegada ou na saída de um banco, na hora do momento de fazer um depósito, ou até mesmo ali no seu comércio, no seu estabelecimento. Somente quando você lida com muitas pessoas, né, que acompanham diretamente o seu dia a dia e a sua forma de operacionalizar o negócio. Diz, ó, ela sai todos os dias em tal horário para fazer tanto de depósito. Dinheiro não fica aqui, fica toda hora ela sai, ela junta uma conta. Então tem que estar esperto. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive hoje. Quando não, um vagabundo desse leva o dinheiro e ainda tira, né? Só para ver a queda pelo instinto ruim, como nós mostramos aí na cidade de Santa Luzia, na verdade, ali entre Santa Luzia e a cidade de Estância, onde um taxista, um cidadão de bem, acabou perdendo a vida na mão de dois bandidos. Um adolescente e um maior, que ficaram ali de tocaia, aguardando o primeiro veículo que passasse ali pela Rua da Palha. O motorista se assusta e ele mete bala, atinge o motorista que deixou a família órfã em casa. Essa é a realidade. E o adolescente será agora submetido a uma internação provisória, recebendo ali, né, os direitos que ele tem, porque por mais que tenha cometido um crime, por ter sido menor, por ser menor, na verdade, outros benefícios são dados, diferentemente daquele maior que estava com ele. Ou seja, na hora de apertar o gatilho ali, ele não foi menor. Na hora de atirar contra um pai de família que está enterrado já há 4 dias, ele não foi menor. Então, são essas coisas que a gente se depara ao longo desses anos e nada muda. Pelo contrário, nada muda. O que a gente tem percebido hoje é a facilidade com que esses bandidos são devolvidos à sociedade para voltarem o que? A praticar o crime que já estão acostumados a fazer. Essa é a indignação do pai de família, do cidadão de bem, que sai todos os dias para trabalhar. Principalmente aqueles que fazem transportes, os taxistas, os motoristas de aplicativo, e não sabem se volta. Porque vai ao encontro do mal. Vai ao encontro daquele que pode promover ali a sua desgraça, a sua morte. Porque na testa não tem escrito bandido. Se tivesse uma maneira de todos esses bandidos serem chipados, né? Toda vez que colocasse, não tem um chip aí, meu amigo Luquinho, um dia desse falou, o chip da beleza. Por que é que não coloca o chip do bandido, pô? Da malandragem. Um bandido reincidente, um bandido que já atua no crime há muitos anos, tem que ser o que é identificado. Criam, a tecnologia tá aí pra criar. Era uma maneira de identificar, meu amigo. Alertar, divulgar imagens, a gente não tem isso, pelo contrário. A gente tem um cidadão de bem vulnerável, exposto, e esses bandidos blindados. Esses bandidos tendo aí as imagens deles não divulgadas, turvadas, enquanto o cidadão de bem, esse está exposto de manhã, de tarde e de noite, para que esse bandido possa escolher o momento certo para poder agir. Então, um pai de família que sai para trabalhar na sua doblô, acreditando que seria mais um dia de trabalho, porque vive, coitado, vive de real, centavos ali, leva um transporte para um povoado, leva para outra cidade e vai juntando aquele dinheirinho, a renda do dia, para quando chegar em casa tá aqui, ó. Hoje, graças a Deus, deu esse resultado, isso aqui, ó, vamos se programar. Mas aí vem dois fuleiros, bandidos, que ficaram ali esperando e aguardando. Foi réu confesso. Passaram isso para o delegado, para a polícia, quando foram ouvidos, que ficaram ali aguardando. O primeiro que passasse seria o alvo deles. E infelizmente foi esse taxista na cidade de Estância, ali mais precisamente da rua Baldalho, né? Rua do Galho, pô. Fugiu agora a memória. Meu pai até lembrou, pô. Então essa é a realidade que a gente tá vivenciando hoje. Uma senhora que sai achando que seria também mais uma tarde normal, que provavelmente ela iria depositar alguma quantia. Coitada, inocente ali, onde de repente surge um vagabundo, um bandido, arrasta a bolsa dela. Mas graças a Deus a turma estava atento ali e conseguiu recuperar. E graças a Deus também que a sua vida foi preservada, né? Porque o que a gente tem se deparado hoje é com bandidos que, mesmo levando bolsa, pertence, ainda tiram só pra ver a queda e ver a desgraça, porque carregam dentro de si o instinto de gente ruim. É pau no lombo desses fuleiros, assim diz o Baretão. Quando reagir, bala neles. E quem tiver com pena, que até hoje, com mais de 40 anos de programa policial, não teve um que pediu que levasse pra casa, não é isso? Esse é o Patrulha da Xodó e essa é a realidade que você acompanha aqui na sua rede Xodó de comunicação. Patrulha da Xodó, aqui é pau no lombo. Agora 17h30, vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco nós retornamos com essa ação da Polícia Civil. É a 7ª DM. Prendendo esse elemento, ó, reincidente, comandado em aberto. Daqui a pouco eu conto aqui no Patrulha, não sai daí. Sergipe, tá cada vez mais xodó, mais xodó. Estamos apresentando Patrulha da Xodó. Xodó, a sua rádio, informa a hora certa. Atenção, Aracaju! Você quer óculos novos sem pesar no bolso? Descomplica! Na Ótica Diniz, você leva óculos completos e paga em até 10 vezes sem juros, com parcelas a partir de R$29,90. Isso mesmo, óculos de qualidade, preço que cabe no seu bolso e sem complicação. Corra para uma das lojas Óticas Diniz em Aracaju, Centro, São José e Siqueira Campos, ou compre pelo Diniz App. Mas atenção, a promoção é por tempo limitado, só até 28 de fevereiro. Não perca! Óticas Diniz, vê bem, muda tudo! Alô, alô, homem do campo! Está precisando de peças para o seu trator? Procure o grupo Trator Peças. Temos peças para o seu trator agrícola, retroescavadeiras, além de toda a linha de pneus agrícolas. E para você que vai colher ou fazer silagem, temos as peças necessárias para você fazer a sua revisão e também toda a linha de implementos agrícolas, como colheitadeiras, embutidoras, bazucas, reboques e muito mais. Grupo Trator Peças, uma empresa sergipana há mais de 30 anos no mercado. Lojas em Aracaju, Glória, Carira e Umbaúba. Vem, vem a conhecer Flor de Lótus, mais viver perto de tudo e longe do aluguel, um lugar perfeito pra viver. Vem, vem a conhecer Flor de Lótus, mais viver uma nova vida, uma nova morada esperando por você. Flor de Lótus, mais viver. Mais informações, manda um zap para 799-9649-7709. Construção e Incorporação J. Nunes. O governo federal lançou o Crédito do Trabalhador, o consignado mais barato para você, trabalhador CLT. É só acessar seu aplicativo da carteira de trabalho digital, simular o valor e escolher as propostas dos bancos com taxas mais baixas e parcelas fixas. Já tá pagando empréstimo? Aproveite para quitar uma dívida ou investir no seu sonho. Crédito do Trabalhador. É o governo federal ajudando a realizar seus planos com segurança financeira e mais justiça social. Simule no app sem compromisso. Brasil, União e Reconstrução. A Esquina da Carne é o lugar perfeito para quem ama churrasco e quer a melhor qualidade de carne no seu dia a dia. Grande variedade em cortes de carne selecionadas com qualidade e preço justo para você fazer o melhor churrasco da sua vida. Disque entrega 799-9959-2625. Esquina da Carne, Avenida Melício Machado, 126, no bairro Aeroporto, e na Avenida Hermes Fontes, 1874, no bairro Luzia. Agora o assunto é com você, cliente da Energisa. A Luzi tem um recado sobre seus direitos e deveres. Oi, gente! Quem já ouviu falar em tarifa social? É um programa que dá desconto na conta de luz para as famílias que se enquadram no perfil. É um direito seu. Quer mais dicas? Te conto pelas redes sociais. Beijos de luz. Beijos da Luzi. Consulte regras em energisa.com.br. Energisa! Domingo é dia de relaxar, curtir uma praia, um churrasco, aquele almoço de família e ouvir as melhores músicas no Domingão da Xodó, com o agito do DJ Luquinhas. É o Domingão, é o Domingão, é o Domingão da Xodó. Todo domingo, a partir das 10 da manhã. É o Domingão da Xodó. Xodó, Xodó. Você está na Rede Xodó de Comunicação. Sistema Integrado de Rádios do Estado de Sergipe. Xodó FM. Ai, que perto. tonelada de maconha, prensadinha, bonitinha, verdinha, baúzinha. Foi preso por policial errado, patrão, recebeu a denúncia, ó. Chegaram junto aí no posto, na BR-101. Raio imortal, instinto animal. Não dá pra brincar com os leões da capital, não. Raio imortal, instinto animal. Não dá pra brincar com os leões da capital, não. Polícia militar, de patrulha sergipana. Guardado por Deus, tá subindo a nossa chama. A tropa é treinada e não gela. E se tentar a sorte, o assalto espera. Já é. Raio imortal, instinto animal. Não dá pra brincar com os leões da capital, não. Raio imortal, instinto animal. Não dá pra brincar com os leões da capital, não. 55 anos de história pra respeitar. Pagou de louco no confronto, deu margem pro azar. Se quer trocar, nós tem, e tem bem mais de 100. O primeiro é um aviso já, o segundo nem. Fogo em nossa direção não gera omissão. Coloca o treino em prática contra injusta agressão. Quem deve sempre teme quando tromba a PM. De Duster a Maroc, abordagem é padrão. É o raio, é o terror, atrasalado de ladrão. Na grande Aracaju, Nossa Senhora do Socorro. A tolerância zero é os mais, não o zorro. Patrulheiro sergipano, nunca abandono o posto. Na instabilidade, o patrulha sergipana, guardado por Deus, tá subindo a nossa chama. A tropa é treinada e não gela. E se tentar a sorte, o assalto espera. Já é. Polícia militar, de patrulha sergipana, guardado por Deus, tá subindo a nossa chama. A tropa é treinada e não gela. Sergipe, tá cada vez mais xodó. Mais xodó. Voltamos a apresentar Patrulha da Xodó. Patrulha da Xodó. Barita Filho. É isso aí, é 17 horas e 36 minutos, é o Caveirão da Notícia que tá no ar. 17 horas da noite, meu amigo. Muito obrigado de coração pelo carinho da sua audiência. Você que acompanha o nosso trabalho, você que valoriza o dia a dia aqui da nossa programação, esse informativo policial que fala a língua do povo e mostra a realidade. Muitas vezes falando aquilo que o povo tem vontade de falar, mas infelizmente não tem um poder no microfone. Então aqui você acompanha a realidade sem negócio de muita ficção, ou é ou não é. Que não tem negócio de nhenhê, como diz meu pai, ele fala cocoré, bico de pato, né? Não tem negócio disso não, aqui é no ato, direto. É assim que eu aprendi e assim eu vou seguindo, viu? Olha, por aqui também o Edmundo e seu Aristeu, lá em Amparo do São Francisco, já tá marcando presença. Também a dona Maria Silvana em Carira, o George Santos, ligado ao Jorge da Eletrônica Vitória no Bugio, diariamente acompanhando aqui o nosso trabalho, além do Antônio Alencar. Boa tarde, amigos aqui, parabéns pelo programa, muito obrigado toda essa turma que acompanha o nosso trabalho. Daqui a pouco tem mais, né? Vamos prestigiar quem nos prestigia. Olha, vamos trazer essa informação da 7ª DM, que prende esse elemento envolvido aí com diversos crimes, entre eles roubo majorado, que é aquele que é utilizado através de circunstâncias que agravam um delito, como por exemplo uma arma, né, agindo ali em posse de uma arma, intimidando a vítima. É isso, é esse tipo de crime que esse elemento já respondia. Olha só, ele foi em cana, viu? Foi condenado aí pelo crime de roubo majorado e ele foi capturado nesta sexta-feira, lá no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. E de acordo com o delegado Dr. Hugo Leonardo, o elemento recebeu uma pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. Também já respondeu aí por crimes de homicídio qualificado e latrocínio. Não resta saber agora, viu, doutor Hugo, se ele realmente vai permanecer preso, se esses 8 anos serão cumpridos de fato. Será se daqui com 6 meses, 1 ano, ele já não tá na rua? Porque ele já respondia a outros crimes, inclusive o latrocínio, homicídio, agora o majorado. Todos eles crimes, né, imputados a esse elemento que permanecia nas ruas e ao longo desses anos cometendo mais crimes. Mas agora ficará à disposição da justiça e irá aguardar agora aí a audiência de custódia, né? Permanecerá preso aguardando a audiência de custódia. É isso. Será se vai realmente permanecer preso? Ou esse elemento terá oportunidade de cometer mais crimes? Porque o que ele tem é oportunidade. O cidadão de bem não tem oportunidade nenhuma. O bandido tem, é o que a gente tem percebido hoje. Quem está tendo vez nesse país é o bandido, é o criminoso. O cidadão de bem não tem direito a nada, mal a se defender. Quanto um vagabundo desse que tá nem aí pras leis, se o tipo de crime, a tipificação do seu crime, se foi majorado, se foi latrocínio, se foi somente um homicídio, ele tá pouco ligando, meu amigo. Ele tá pronto para realizar aquilo que ele está acostumado a fazer, que é a prática do crime. Então é difícil, viu, para o cidadão de bem acompanhar essa realidade que nós estamos vivenciando hoje. Uma realidade onde o bandido é preso e em menos de 24 horas está nas ruas. Onde ações que são planejadas pelas polícias precisam ser comunicadas, ou seja, avisadas antes de acontecerem, para que dê tempo para que os vagabundos saibam que a polícia, no caso do Rio de Janeiro, está subindo o morro, meu amigo. Essa é a realidade que a gente tem percebido hoje. Uma realidade que está ficando cada dia mais difícil para o cidadão de bem, que não consegue se blindar, que não consegue se proteger, que não recebe um amparo legal da justiça, das leis, onde num momento que precisou se defender atirando num bandido para proteger o seu bem, para proteger a sua família, ele carrega um processo que vai ter que pendurar ali, arriscado a ele ser colocado atrás das grades. Essa é a realidade que nós estamos vivenciando hoje. Um bandido que permanece solto nas ruas e o cidadão de bem preso dentro de suas residências. Tá aí, ó, mais uma ação da 7ª DM, se fez cumprir esse mandado de prisão contra um elemento que já estava nas ruas e já respondia por outros crimes, e na sequência outros surgiram. Permanecem nas ruas mesmo diante de uma ficha criminal extensa. Mas por que eles permanecem nas ruas? Essa é uma pergunta que eu faço a você, meu amigo, que está aí acompanhando. Por que que eles permanecem nas ruas? Porque, infelizmente, eles se utilizam de artefatos, álibis, e a própria lei dão essa brecha para que eles possam ser devolvidos à sociedade. E aí a certeza da impunidade perdura, meu amigo. E aí é um crime atrás do outro. É homicídio, é latrocínio, é roubo majorado, se envolve com tráfico, se envolve com outras ações criminosas. Por quê? Porque na mente deles, basta ele ter alguma coisinha, ele vai ser colocado de volta à sociedade. Não tenha dúvida. Cadeia deixou de ser cadeia há muito tempo. Hoje está muito mais parecido com uma colônia de férias e só durante um tempo ele está restrito. Um tempo, um tempinho. Depois ele volta a cometer os mesmos crimes, a responder pelos mesmos crimes e ser colocado de volta à sociedade. É essa a realidade. Então tá aí. Mas a polícia faz o trabalho dela, né? Essa história, a polícia enxuga a gente. Vai prender quantas vezes ele estiver na rua, vai ser preso, vai ser recambiado, e vamos aguardar que a justiça seja feita mais uma vez e que esse elemento possa cumprir os seus 8 anos e 9 meses. No papel até bonito, até 8 anos. Ou seja, a vida daquele elemento que ele matou, que ele tem um homicídio nas costas, vale 8 anos. A vida, seja do desafeto ou não, ou de alguém que ele articulou, esquematizou para matar, vale 8 anos e 9 meses. É a pena que ele deve cumprir. Se ele vai cumprir 8 anos e 9 meses, aí é outra história. Olha, 17 horas e 44 minutos aqui. Patrulha da Xodó, o seu informativo policial. Patrulha da Xodó, aqui é pau no lombo. Vamos falar da J. Nunes, hein? Com mais novo empreendimento sendo lançado aqui no nosso programa, no Patrulha da Xodó. Esse empreendimento ali na zona de expansão. É o Flor de Lótus Mais Viver. Um selo de qualidade da J. Nunes. maior empreendimento hoje, em termos de altura, de andar, da zona de expansão. São 12 andares mais o térreo. O térreo com aquela área privativa, o jardim, né? Que é aquela área que você consegue ter ali uma liberdade maior. É o Flor de Lótus Mais Viver. Apartamento com 2 quartos, com pré-disposição para ar-condicionado, com área de lazer completa, com piscina adulta e infantil, com deck molhado, com academia completa e muito mais. Então você, meu amigo, você que já reside pela zona de expansão e já estava com este pensamento de investir em um empreendimento de qualidade, que a J. Nunes é a construtora que entrega até antes do prazo e com um selo de qualidade. Tá aí as estruturas, os empreendimentos que já foram entregues, a qualidade e o acabamento. É J. Nunes. E o melhor, com subsídio de até 55 mil. Esse empreendimento, o Flor de Lótus Mais Viver, ele adere, né, ao Minha Casa Minha Vida. 55 mil. Então, meu amigo, antigamente a gente via os 55 mil, o empreendimento Minha Casa Minha Vida, ser contemplado para empreendimentos com a qualidade mais inferior, apartamentos menores, escadas, sem essa área de lazer, mas hoje não. Acabou aderindo aí a esse programa do governo federal, que dá até 55 mil de subsídio para você adquirir aí o seu imóvel. Então aproveite, busque um dos nossos corretores, converse, tire as suas dúvidas sobre o Flor de Lótus Mais Viver, esse empreendimento da zona de expansão, além de contar aí com o maior subsídio da história de até 55 mil reais. Então você está esperando o quê para morar no que é seu? O Mirante Mais Viver já está nas últimas, né? Sucesso total em vendas. E agora, o Flor de Lótus Mais Viver na zona de expansão, um empreendimento que cabe no seu bolso, com perfil e com selo de qualidade J. Nunes. Vamos acompanhar o pagodão do Flor do Lótus? Cadê? Solta aí. Venha morar no que é seu, localização privilegiada, 2 quartos, área de lazer, completa e equipada. Floresça uma nova vida, não perca essa chance de jeito nenhum. Mora na região que mais se desenvolve em Aracaju. Vem, venha conhecer Flor de Lótus Mais Viver. Uma nova vida, uma nova morada, esperando por você. Flor de Lótus Mais Viver, construção e incorporação, J. Nunes. Inclusive, Luquinha já aprendeu essa coreografia, viu? Ele veio aqui dizer também que amanhã tem Blitz da Xodó com a J. Nunes, é isso? Cadê o endereço? Cadê? Cadê? Deixa eu ver, Luquinhas. Venha pra cá, venha dizer, venha aqui, venha falar aqui. Onde é que vai ter a Blitz da Xodó junto com a J. Nunes? Amanhã, a partir das 10 da manhã, de 10 ao meio-dia, na rua Adalberto Fonseca, lá na Aruana, Blitz da Xodó com a J. Nunes. Pra Blitz da Xodó pra mostrar o Flor de Lótus. Esse empreendimento, Flor de Lótus. Flor de Lótus Mais Viver, você vai estar por lá? Não, vou estar por lá não. Vou Mas vai estar a turma agitando lá, pesado. Vai estar toda lá. Vai ter brindes, vai ter um monte de coisa bacana. Então, pra você que tá aí, lá, pretendendo conhecer, tirar suas dúvidas sobre os corretores vão estar lá, viu? Aproveite que a turma da Xodó, junto com a turma da J. Nunes, vai estar lá para, né, oferecer esse empreendimento de sucesso. Luquinhas, e o gingado? Você já sabe, já aprendeu, né? Mais ou menos, né? Você balançou os ombros. Ele tem um gingado nos ombros, né? Ele mexe os ombrinhos, né? É uma performance da sua apresentação, Luquinha? É uma dança nova onde você mexe os ombros, né? É tipo uma dança do acasalamento, é isso? Então não tem nada a ver com dança do acasalamento, aquela dança do pavão, nada disso. É a dança do ombrinho. Tá bom, tá certo. Você é um como é que diz? Um dançarino nato. Você também é de, você é de tudo um pouco, né, Laís? Ele é desenrolado, viu? Ele é desenrolado. Ele desenrola e se enrola também. Ó, 17 horas e 49 minutos. Patrulha da Xodó, seu informativo policial. Luquinhas, na sequência, vamos trazer as imagens aí desta ação dos Cavaleiros de Aço, o Getan em ação, onde prendeu esses dois elementos envolvidos aí em arrastões. Inclusive, em um desses arrastões, até tiro foi dado por esses bandidos. A população amedrontada, né? Sobre a mercê e contando, na verdade, com a mercê da própria sorte, que esses dois fuleiros, agora você vai acompanhar aí nas imagens do Getan, a tranquilidade com que esses dois fuleiros vinham caminhando após ter realizado ali o arrastão, ali próximo ali ao bairro Industrial, Porto Dante, aquela região ali. Você vê, vinha caminhando com o bornal como se nada tivesse acontecido. Corre para o YouTube e você vai ver mais uma ação do Getan. Via Ciosp, foram informados de que esses dois bandidos com essas características aí tinham acabado de descer de um ônibus ali nas proximidades do Porto Dantas e estavam realizando diversos assaltos ali na redondeza, intimidando os passageiros e fizeram ali diversos arrastões. Encheram a mochila, o bornal. Olha as imagens aí dos fuleiros. Ô Luquinha, tem som aí nessa imagem, tem? Sobe aí pro povo acompanhar, vamos lá. Valeu, senhor. Olha lá, no momento é que eles seguem e deram de cara com esses dois bandidos. Você vai ver no momento em que esses bandidos, esses fuleiros são rendidos aí pela turma dos Cavaleiros de Aço, jogando duro. Olha aí, ó. No momento, vinham caminhando ali pelas ruas do Porto Dantas, como se nada tivesse acontecido. Olha as imagens aí, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, caminhando, ó. Aí a turma em cima, sobe o som aí agora. De brindada desde a época que eu era concurseiro. Aprendi que a rodão só vai aceitar os primeiros, então... Tá no bornal. Olha ali, ó. Parabéns aos Cavaleiros de Aço. Agiram rápido. Grande circulação esse elemento aí. Esses dois bandidos estavam tocando terror. Hein? É muito fácil, né? Você imagina, você tá num ônibus seguindo ali pra mais um dia de trabalho, aí se depara com dois bandidos. Isso ali nas proximidades do bairro Industrial, né? Provavelmente aquele ônibus que fazem aquela linha ali, que eles desceram ali, ou até mesmo vindo da Grande Aracaju, porque o fuleiro eles vêm, rende todo mundo e desce no outro ponto, né? Tá vendo ali? É o Porto Dantas, é o bairro Industrial, o Porto Dantas, aquela área ali, ó. Tá vendo, ó? Porque nesse VT ainda tem a música, mas mostra quando os fuleiros no outro Luquinhas tinha, né? Quando eles mandam, bota a mão na cabeça, os dois fuleiros. E ali reconhecem os bandidos, via Ciosp, as características foram passadas, olha aí, ó. Camisa regata, boné, um sem camisa. Aí, mais uma ação dos Cavaleiros de Aço. Espero, né? Os dois bandidos foram presos. E agora resta saber o que, meu amigo? Se permanecerão presos. Porque todo esse trabalho, toda essa ação rápida que culminou aí na prisão desses dois elementos, ela tem que ter um resultado positivo no final, pô. Porque o trabalho da polícia foi feito. A informação foi passada pelas pessoas que sofreram na mão desse bandido, inclusive teve até tiro, eles atiraram ali para intimidar as pessoas, para assombrar as pessoas ali dentro do ônibus. E esses dois bandidos acabaram sendo presos horas após ter cometido o crime. Então, uma ação rápida. E agora resta saber se a justiça fará justiça, né? Para aquelas pessoas que perderam seus bens, mas de fato, através da ação rápida, foram recuperados. Mas se não fossem, e aí? Eu vi como o fuleiro vem caminhando pelas ruas como se nada tivesse acontecido. É impressionante, rapaz. O bandido tem pato com cão. Desceram em um ponto e vem caminhando com um bornal como se estivesse trazendo ali ferramenta de trabalho. Pelo contrário, vinha trazendo ali tudo produto de roubo. O arrastão que foi praticado por eles dentro do ônibus. Quem quiser agora que se vire, né, para recuperar o que perdeu. Essa é a realidade, é por isso que o povo tá cansado lá. Quando o povo pega mesmo, desce o cacete mesmo, porra. Como fizeram lá em Propiá, amarraram a mulher no poste, que a mulher é ladrona. O povo já parece ninguém dá jeito dessa mulher. Peraí que nós vamos dar agora, deixa ela amarrada aí, pra quando a polícia chegar, já levar. Então o povo tá cansado de perder pra bandido. E ainda a gente se depara com algumas pessoas criticando algumas ações. Tá ali, o Bornal tava cheio de produtos do roubo. Celulares, dinheiro, carteira do cidadão de bem. E quando o ônibus parou, eles desceram, botaram a mão na cabeça. Meu Deus. Meses de trabalho para pagar um celular, uma renda de um dia, um documento que é, você sabe, a burocracia, ferramentas. Mas graças a Deus e o trabalho da polícia, conseguiram ali prender, interceptar e ser recuperado. Então é essa a realidade que vive o povo. Sai de casa com suas coisinhas e não sabe se retorna com elas. Seja um celular, seja um bornal, até um sapato bom nos pés. Hein? Se brincar, o fuleiro leva, não quer saber. Pra ele não custou nada. Ele quer dar é o prejuízo. Então essa é a realidade que vive a população de hoje. Então tá aí, salva de palmas, meu amigo Laerte, os Cavaleiros de Aço mais uma vez, pelo trabalho brilhante, né? Tenente Coronel S. Júnior, um grande abraço e a todos aí que fazem o Getan. Aqui é o Patrulha da Xodó. É o verdadeiro programa policial que mostra a realidade mesmo, de fato. Ó, por aqui tem mais abraços, viu? Ó, tem a família do Miúdo Cabeleiro, seu Jordão, Gilmário, quem mais aqui, ó? Gilmar, toda essa família aqui não perde o nosso programa. Meu amigo Rony, vocalista, manda um abraço pro Baretão. Tá sempre ligado no Patrulha. Minha amiga Elizabeth Menezes, já estou ligado, junto com o esposo em Cedro de São João, acompanhando o nosso programa. O Carlos André e a Dona Helena também em Propiá. O Luciano, os direitos deles e a família depois pegá-lo e mandá-lo para o inferno. É o direito deles, é dos bandidos, é esse mesmo. Viu? Rapidamente. Também eu sou por aí, viu? Você dá uma chance, duas, três, um elemento com três, quatro vezes de prisão, um elemento desse não tem mais cabimento, tá no meio da sociedade. Mas hoje, nesse país nosso, a gente não espera muita coisa não, viu? Tenha paciência que a gente não espera mesmo. Ó, o Matheus Menezes também pede aqui, ó, pra que dê mais atenção a nosso prefeito Emília, dê mais atenção para a Praça Roberto Fonseca. Roberta Fonseca aqui no bairro Novo Paraíso. Está jogada há anos sem reforma. Então tá aí um apelo de quem vive a realidade, o Matheus Menezes, para esquecer um pouco, ele reforça aqui, para que ela esqueça um pouco a Zona Sul e possa estar atenta aí ao bairro Novo Paraíso, na Praça Roberta Fonseca. Tá lá, jogada às traças e vivendo aí um total abandono. Então tá aí o apelo de quem vive a realidade e ele pede também para mandar um abraço para o Matheus, a Jéssica, o Abraão e o Michel, que não perde o melhor programa policial do estado. Muito obrigado aí, Matheus Menezes. Também o Adailton, da Arte Porcelanato. Manda um abraço aqui para a turma de Frei Paulo. Tá todo mundo acompanhando o nosso programa. Pau no lombo desse fuleiro, ele reforça aqui. A madeira tem que deitar com gosto de gás mesmo, viu? Adailton, muito obrigado, meu amigo aí de coração, pela grande audiência. E por último aqui, a nossa amiga Iraci Brito. Boa noite. Tô ligado lá na cidade de... Cadê? Mareta. Só está... Boa noite. Tô ligado aqui. Iraci, da cidade, acho que é de Carira. E manda um alô aqui para o Baretão. Então tá todo mundo acompanhando. No horário é Patrulha da Xodó e tá acabado. É a sirene na maior altura e o povo ligado. E agora, hora da Ave Maria. Hora da gente conversar com Deus e agradecer por mais um dia que nos livre dessas coisas ruins aí, ó, estão nas ruas no intuito de aprontar e acabar com o cidadão de bem. Olha, eu volto já já, hora da Ave Maria, a gente respeita. Sergipe, tá cada vez mais xodó! Mais xodó! Estamos apresentando Patrulha da Xodó.

voltamos a apresentar Patrulha da Xodó. Patrulha da Xodó. Barita Filho. É isso aí, 18:06, já de volta com o Caveirão da Notícia, ele aqui, ó, posicionado, o Giroflex tá maior, alto, alerta. Turma, essa hora tá finalizando aí a ordenha, tá todo mundo ligado aqui no nosso programa. É, quem sabe que esse programa mostra a realidade, fala a língua do povo e o povo se sente em casa. Então, no sertão, no Agreste, no litoral, tá todo mundo acompanhando aqui o nosso programa. Aquele que vai passando ali a sintonia, de sintonia, de sintonia, descobre, rapaz, aqui que tá o baretão. Ah, pô, acabou. Continua aqui acompanhando a nossa programação. Quem sabe da trajetória da marca Baretão. Pra você que tá aí agora, sintonizou agora, Patrulha, descobriu Patrulha, é o informativo policial de fim de tarde. Vamos embora até 7 horas da noite, ainda tem muita informação. Olha, no oferecimento do grupo Trator Peças, em 30 anos servindo aí um homem do campo. Você, meu amigo, que tá ligado no nosso programa, você sabe que a Trator Peças é uma empresa de credibilidade e de respeito, participando aí de diversas feiras agropecuárias, levando o que há de melhor, né, nesse mundo, né, da tecnologia do campo. Além de terem peças aí para tratores, retroescavadeiras, toda a linha de pneus agrícolas, além de peças também para implementos como colheitadeiras, bazucas, embutidoras, reboques, ensiladeiras, plantadeiras, representando aqui no nosso estado as melhores marcas de implementos do país. É o Grupo Tratopé, seu Ayrton, há mais de 30 anos, com lojas em Aracaju, Nossa Senhora da Glória, em Cariri, na cidade de Umbaúba. Então, meu amigo, você que tá aí, já na expectativa de revisar a sua máquina, porque o mês de março já tá acabando, né? Nunca vi um mês, um ano pra passar tão rápido, já estamos chegando no final de abril. Entendeu? Já tá no carnaval daqui a pouco, já é Semana Santa. Então, é rápido, então não pode perder tempo. Principalmente para quem tem máquina e sabe da correria que é na época do plantio. Então você precisa revisar agora e buscar um local certo para comprar as peças. Quem sabe que não vai dar viagem perdida. É o grupo Trator Peças, não tem errada. Aí você tem os melhores vendedores, a equipe entende muito. Você tem seu Ayrton que bate um papo com você, lhe orienta. E acima de tudo, respeita ali, né? Tem muito respeito a você que sabe do seu sacrifício para poder comprar e investir num implemento melhor de qualidade, né, buscar uma peça para reformar o seu trator ou melhorar o seu equipamento. Então, pensou em peça para o seu trator? Lembrou do Grupo Trator Peças. 30 anos, lojas em Aracaju, Nossa Senhora da Glória, em Carira e na cidade de Umbaúba. Então, precisou de peça para o seu trator? Lembrou do Grupo Trator Peças. É isso aí. Um abraço, seu Ayrton, Thiago e toda a equipe do amigo Charles. Olha, 18:09. Cadê meu amigo Robson Nélio, hein? Já vai aparecer ali, ó. Pra quem tá acompanhando ele lá, tá vendo? Já tá ajeitando ali o colarinho. Porque ele vai bem preparado, meu amigo. Primeiro que também é final de semana. Final do dia ele vai acabar o programa. É. Vai parar ali num velho espetinho daquele ali. Vai tomar uma geladinha. Vai levar um violão, hoje é sexta-feira. Robinho. É, Robinho não é brincadeira não, meu. Judiação. Aí vai tocar um violãozinho, ali já começa a juntar uns amigos, a turma já começa a papear, e ali ele encerra a noite, porque no outro dia cedo ele tá lá no comando também, na 102.9. Não é isso, Robson? Cadê Lucas, hein? Cadê ele? Tá aqui, viu? Bora, convide, Lucas. Convide ele, viu, Robson, pra vambora, que ele possa Lucas, passar um hein? Final de semana com você aí em Propiá, viu? Ele tá assim, desapracatado. Assim, semana as margens do velho Chico. Vai, agora só tenha muito cuidado, assim, ele muito próximo da água, viu? Lá é que você falou um Chico, bem, meu carioca, que foi isso aí? Aqui no velho Chico. É o grande Robson. A Luquinha tá gaitando aqui, Robson. Ah, bora, Lucas. Esse Luquinha não tem jeito não, viu, Robson? Você vai acertar ele, né, Robson? Vai acertar ele, né? Em breve, em breve. Em breve você acerta ele. Esse menino ele. Tem jeito, viu, Valerinha? Tem muito jeito mesmo, viu? Meu amigo Robson Nélio vem de lá através da 102.9 com mais informações. Giro policial. Robson Nélio. Robson Nélio. Pois é, mais uma vez, muito boa noite, meu caríssimo Paredinha. a toda a nossa equipe, a você que nos acompanha na Rede Xodó de Comunicação e também no nosso canal do YouTube com imagens do nosso sistema RTV. E sempre na marca da exclusividade aqui no Patrulha da Xodó. E olha, Baretinha, iniciando o nosso giro aqui no Baixo São Francisco, Ilha das Flores, a bela cidade de Ilha das Flores, aqui na região onde a Polícia Civil elucida homicídio em Ilha das Flores, inclusive indiciando suspeito, viu? Exatamente. E olha aí, no momento do crime, a vítima bebia com o investigado. É aquela coisa, é um negócio, é um esquema que não dá certo, viu? Delegacia de Ilha das Flores concluindo as investigações sobre esse homicídio ocorrido no município no mês de fevereiro, com a indiciação e o indiciamento, a identificação e o indiciamento do autor, a informação inclusive divulgada hoje. E aí, segundo o delegado João Vitor, a vítima estava bebendo com o investigado quando houve aquele tradicional desentendimento, infelizmente. E aí, os ânimos acabaram se exaltando e ela foi atingida por diversos golpes de arma branca, ou seja, de faca. Abre aspas, após o crime, a vítima foi levada para o hospital de Neópolis, porém, não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo, acrescentou aí o delegado. E aí, com o avanço da investigação, o suspeito já foi indiciado pelo crime de homicídio. O inquérito policial foi concluído e foi encaminhado ao Poder Judiciário. A Polícia Civil, inclusive, solicita que informações e denúncias sobre crimes suspeitos de ações criminosas sejam repassadas pelo Disque Denúncia no número 181. A sua identidade, ela será mantida no mais absoluto sigilo. Então tá aí a Polícia Civil, a Polícia Investigativa, trabalhando e trabalhando duro, inclusive elucidando esse homicídio no município de Ilha das Flores e, é claro, indiciando também o principal suspeito. Nós vamos continuar acompanhando para trazer mais atualizações aqui durante o nosso informativo policial. Informações aqui do Baixo São Francisco, em Sergipe. E agora, Baretinha, vamos até Alagoas, continuando o nosso giro de hoje. Olha, um casal foi preso suspeito de aplicar golpes aqui no Baixo São Francisco, no interior de Alagoas. E aí, nas primeiras horas dessa quinta-feira, a equipe da 7ª Delegacia Regional de Penedo, deflagrando essa operação para prender uma quadrilha que cometia golpes contra idosos em ao menos 7 municípios aqui do interior. É aquela coisa, o golpe tá aí, tá solto. Nós temos inclusive aí as imagens. E aí, segundo explicou o delegado Rômulo, responsável pela investigação, as vítimas eram iludidas, ludibriadas, com a promessa de receber benefícios sociais, cesta básica, Bolsa Família. E aí, o que é que acontece? A vítima fornecia o documento. Aí lascou tudo, meu irmão. Fornecia os documentos, os dados bancários, pessoais, para os golpistas, permitindo que eles tirassem foto dos rostos, né? Todas as informações eram usadas em fraudes pelos golpistas. É impressionante. Nós temos inclusive aí a fala do delegado Rômulo. Coloca aí na tela, Lucas, pra gente acompanhar. Vamos lá. Pessoal, nas primeiras horas do dia de hoje, Nós da Delegacia Regional de Penedo fomos até o município de Palmeira dos Índios, onde deflagramos uma operação para prender uma quadrilha que cometia crimes, golpes contra idosos. Eles escolhiam esses idosos nos municípios aqui do interior do estado. Então nós identificamos vítimas em 7 cidades diferentes: Palmeira dos Índios, Estrela de Alagoas, Campo Alegre, Penedo, Igreja Nova, Coruripe, enfim. Eles abordavam esses idosos, prometiam que iam fazer cadastro para receber cesta básica ou Bolsa Família ou qualquer outro benefício social. E esses idosos, ludibriados com essa possibilidade de receber um benefício, acabavam fornecendo documentos para eles e permitia que eles tirassem fotos do rosto do idoso. Com essas fotos, na verdade, era um reconhecimento facial que eles estavam fazendo ali no celular. Então, eles já vinham com links de empréstimos de financeira pré-aprovados, e com esse reconhecimento facial e documentos, eles acabavam aprovando empréstimos em nome desses idosos. Eles acessavam a conta do idoso com essas informações, e lá eles faziam novos empréstimos e sacavam todo o dinheiro da conta bancária. Então, na data de hoje, nós prendemos um casal que participava dessa quadrilha. Dois dos investigados acabaram que não foram localizados durante o cumprimento dos mandados, mas nós estamos em buscas ainda. E também nós, com os documentos e celulares apreendidos hoje, conseguimos identificar outros membros da quadrilha. Vimos que a quadrilha é muito maior do que a gente imaginava. Então, eles estão sendo investigados por organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato. Estão passando por audiência de custódia agora e vão permanecer presos enquanto responde o processo, e nós aprofundamos essas investigações para identificar novas vítimas e também prender os outros membros dessa quadrilha. Muito bem, está aí a fala do delegado Rômulo. E é por isso que a gente sempre pontua aqui, muito cuidado, quer dizer, o casal do crime já foi preso. Agora imagine quantos idosos, quantas pessoas, muita atenção, gente. Tem muita gente sendo lesada. E aí, quando o pessoal vai ver, já vem ali no pagamento descontado. Ah, meu Deus, descontado o quê? Os empréstimos que esses canalhas fizeram, receberam dinheiro. E aí os idosos ficam como? Ficam a ver navios. Não tem o que fazer. É um golpe muito bem elaborado. Então, muito cuidado, muito cuidado. E o pior, seja em Sergipe. A pena é dada a esses caras. A esses elementos, é tido aí como pena de... Ele consegue aí de 1 a 7 anos, no máximo, de 1 a 6 anos. São postos em liberdade. Então... E muitos desses prejuízos que são dados a esses idosos, às vezes a decepção é tão grande, né? A tristeza por ter sido lesado, às vezes ao longo de uma vida, né? Juntando um dinheirinho, juntando algo que assegurasse, né? Na sua maioridade, acaba até pela decepção partindo, né? Acaba falecendo pela tristeza. Muitos desses que já aplicaram esses golpes, estão nas ruas aplicando os mesmos golpes, porque é de menor potencial. É isso, é muito triste, é lamentável. Enquanto a gente se deparar mais uma vez tendo essas penas como sendo penas brandas para esses estelionatários, esses 171, é disso para pior. Há quantos anos já existe esses golpes? Eles escolhem as presas, né? Eles escolhem ali as pessoas certas para poder, geralmente são os idosos que são mais vulneráveis. E até hoje, muitos desses permanecem nessa vida até o fim da vida deles, né? Aplicando golpes, sendo estelionatário, 171, bandidos, praticam crimes, são colocados nas ruas, Infelizmente, essa é a realidade, viu, Robson? Muito triste, lamentável, viu? Pois é, e é aquela coisa, né? Botou o pé na rua... Como você bem diz, tenha certeza, vão continuar e continuar praticando os mesmos crimes, lesando muita gente, nesse caso aí, muitos idosos, e do jeito que acontece do lado de lá, acontece do lado de cá, enfim, e a bandidagem tá aí, ninguém aguenta mais. A grande verdade é essa, botou o pé na rua, como você diz, aquela coisa, tem brechas, tem crateras. Daqui a pouquinho esse pessoal tá na rua, o casalzinho aí do crime vai estar na rua e vai estar cometendo os mesmos crimes. A gente não pode mostrar a cara, não pode mostrar a cara de jeito nenhum, e a população fica sem saber. A grande verdade é essa. Então sai com a cara mais lisa do mundo e vai continuar cometendo o crime de estelionato. É um crime que de 1 a 5 anos. A reclusão de 1 a 5 anos. Ou mas multa, quanto tempo passa? Ou multa. Ou seja, a maioria deles que praticam esse crime não são presos. Pagam alguns tipos de como a gente diz, na delegacia. São postos em liberdade. Ou seja, é um crime tido como um crime de menor potencial ofensivo. Paga fiança e responde em liberdade. Mas não tem nada de menor potencial, porque é aquilo que eu acabei de falar. Às vezes uma vida foi perdida diante de uma ação criminosa. E a decepção mata, você sabe disso. Muitos desses idosos lesados, não tendo como recuperar aquilo que foi perdido, entram ali numa depressão, numa contrariedade, numa tristeza profunda, e falecem, porque não sabem a quem recorrer. Então essa história de menor potencial, porque não houve um crime, não houve arma, mas ele lesou, ele acabou com a vida de uma pessoa, né? Então é essa indignação que muitas pessoas carregam, principalmente aqueles que já foram vítimas desses bandidos, desses estelionatários, viu, Robson? Exatamente, viu, Baretinha? Mas enfim, esperamos que fiquem pelo menos algum tempo fora de circulação para dar um pouco de sossego aí. Estavam agindo em várias cidades no interior, inclusive aqui em Penedo, na região do Baixo São Francisco. Mais uma vez, um belíssimo trabalho. A gente pontua sempre aqui, a polícia faz o seu trabalho com total excelência. Mas, enfim, daqui a pouco, esses pilantras com certeza vão estar na rua. A grande verdade é essa. Baretinha, mais um caso aqui. Olha, a polícia ainda em território alagoano. A polícia prendendo o casal suspeito de matar a vizinha para roubar eletrodomésticos na capital alagoana. É lamentável. A vítima, inclusive, fazia um tratamento contra um câncer. E ela foi assassinada dentro de casa. Ela foi assassinada brutalmente porque os covardes queriam levar os eletrodomésticos e acabaram ceifando. Cadê a imagem, Lucas, dessa senhora aí? É lamentável, é o retrato da violência. A Polícia Civil efetuando prisão aí dos suspeitos de matar uma mulher, 53 anos, na capital alagoana. Um sujeito de 20, uma mulher de 38, foram presos, já estavam em Goiás. Já haviam pinotado para outro estado. Olha aí a imagem ali da... Nossa, brincadeira, né? Essa senhora aí, 53 anos... Que imagem que passava forte em... aí, ó. Foi muito forte, Laretinha. Já lutando, né, um tratamento contra um tumor, lutando para viver e morre desse jeito. É assassinada dessa forma brutal, covarde. A grande verdade é essa. Ela era vizinha dos suspeitos e foi assassinada em casa em outubro de 2023. O corpo da mulher foi encontrado caído no chão pela filha dela. Segundo a polícia, o casal assassinou a vítima para roubar duas televisões e um micro-ondas que foram encontrados posteriormente na casa deles. Pegaram e levaram para casa. Suspeitos foram presos depois de serem localizados no interior de Goiás. Eles passaram por audiência de custódia, mas a prisão preventiva foi mantida pela justiça. É mais um crime brutal, mas um crime lamentável, né? E os criminosos já haviam pinotado, já estavam longe, como eu sempre digo aqui, graças à interação das polícias em vários estados aqui, em todo o território nacional, esses pilantras aí acabaram sendo presos e agora que paguem pelos seus crimes, a grande verdade é essa. É, Baretinha, pra gente finalizar o nosso giro, ainda em território alagoano, a Polícia Civil apreende mais de 40 quilos de droga. Polícia Civil, Delegacia de Arapiraca, prendeu mais de 40 quilos de substância usada para a produção de cocaína. Uma prensa hidráulica. Uma prensa hidráulica e um quilo de cocaína. Nós temos aí a fala da autoridade policial e algumas imagens. Coloca aí na tela, Lucas, para a gente acompanhar. A Polícia Civil do Estado de Alagoas, por meio da 4ª Delegacia Regional de Polícia, apreendeu mais de 40 quilos de substância análoga à cocaína, 1 quilo de substância análoga a crack, balanças de precisão e uma prensa hidráulica. Todo esse material era de um laboratório de tráfico de drogas que estava sendo desmontado, transferido para outra localidade. Durante esse trajeto, né, dessa transferência desse laboratório, o veículo que fazia esse transporte foi abordado pela nossa polícia, pelos nossos